partir de agora, uma palestra, um bate-papo em forma de entrevista. Ligue e participe. No ar. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. Mais uma vez com o programa Falando de Espiritismo, que tem por objetivo principal levar a orientação doutrinária espírita a todos aqueles que sintonizam a emissora da fraternidade. Nós lembramos que o nosso programa tem um perfil de palestra radiofônica, objetivando atender a toda a comunidade espírita, mas em especial aqueles que de alguma forma estão impossibilitados de chegarem às casas espíritas, aqueles que estão impossibilitados por estarem presos a um leito nos hospitais ou ainda em seus lares, aqueles que estão privados da liberdade ou ainda aqueles que se adaptam a uma nova situação, a de privação da visão. Então, a todos os nossos amigos, ouvintes, e com vocês, a Rádio Rio de Janeiro firma esse compromisso, levando sempre a possibilidade da orientação esclarecedora e consoladora. Lembramos ainda que o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, ao vivo, portanto ele é interativo e tem uma participação, um telefone para a participação de vocês, o 3396-6969. Lembrando sempre a importância da participação de todos vocês para que o programa cresça cada vez mais. E, logicamente, nós também crescemos porque somos instigados e induzidos a estudar cada vez mais. Então vamos agora apresentar o nosso amigo que nos revisita para dar continuidade a um tema muito interessante, muito empolgante que ele desenvolveu e iniciou há um mês atrás. Quem está aqui conosco é o Dr. Henrique Fernandes, que desenvolve o tema Na Hora da Crise, segunda parte. Tudo bom, Henrique? Tudo bem, Marta e queridos ouvintes. Que bom você estar aqui novamente. E o tema é muito interessante, né? Sem dúvida. Realmente, eu fiquei deslumbrada, né? E dividida, né? Entre coordenar o programa, apresentar e como espectadora, como ouvinte, né, estando ali participando e absorvendo aquela exposição tão inspirada que você trouxe para a gente. Né? Foi um pedido que eu fiz e realmente saiu muito além da expectativa. Gostei muito, realmente. Que bom, Marta. Bom, e ficaram algumas participações, né, para que a gente ao menos pontuasse. Né? Mas antes vamos aqui pedir a você que nos fale, né, e a todos os nossos amigos ouvintes, um pouquinho sobre as suas atividades no movimento espírita. Eu sou conselheiro aqui da rádio e tenho colaborado já há muitos anos com o trabalho da exposição espírita em várias instituições. Colaboro também, ainda que de forma modesta, com a Cruzada Espírita Discípulos de Allan Kardec, a nossa instituição de origem, e temos feito o possível para divulgar a doutrina através de seminários e palestras. Tem sido este o nosso trabalho, Marta. E aqui na rádio, né, no programa Ouvindo Você, e também o Viva Melhor, sim, amanhã na Rio, e sempre que possível, sempre que convidados, participamos desses trabalhos de divulgação doutrinária. Que bom, muito bom. Bom, então, eu acho que você fica à vontade para dar continuidade ao tema, e eu não sei como você prefere, se a gente traz a participação agora ou se você faz uma retomada breve, né, do que você apresentou no outro talvez programa. Talvez fosse interessante, Marta, né, colocar alguns pontos que foram objeto da nossa reflexão naquela primeira vez sobre a questão das crises. Sim, sim. Eu me recordo que nós fizemos uma exposição geral do que seja uma crise. Na realidade, todos nós vivemos crises, são crises diversas, de vários tipos, vamos dizer assim, mas é possível colocar assim uma visão geral do que seja uma crise. É quando uma determinada situação chega a um ponto, a uma condição, que exige da nossa parte uma decisão ou exige algumas mudanças, exatamente para que seja, ou para que se evitem a decadência, o colapso, a estagnação, que são na realidade aqueles riscos que nós comentamos, os perigos que envolvem as crises, para que se alcance a transformação e o crescimento, que é o outro lado da crise, a oportunidade. Então nós mostramos naquela ocasião que na realidade, num sentido muito positivo, a crise é sempre uma vivência de transformação. Além disso, nós mostramos também que ela pode ser individual ou coletiva. É interessante quando nós lemos em várias passagens da Revista Espírita e também em A Gênese, quando o codificador considera a humanidade como um ser coletivo. Então, se por um lado ocorrem crises de crescimento, de transformação na pessoa, no indivíduo, também a humanidade enfrenta crises de crescimento e de transformação. Então está aí uma prova de que uma crise pode ser individual, como pode ser também coletiva. E há situações ou fatos que podem se transformar em crises, como, por exemplo, perdas diversas, adoecimentos, separações, situações que se impõem e o indivíduo não consegue controlar, ter o domínio. Isso também pode se transformar numa crise. Ou, algo que nós comentamos também no dia, Marta, um esgotamento de um modelo de vida. Quando aquele nosso esquema de viver, o nosso modo característico de pensar, de sentir, de agir, por várias razões, isso pode em algum momento se esgotar. Então o indivíduo entra numa crise que ele então precisa mudar. Então, quando os nossos esquemas ou as nossas fontes habituais de equilíbrio nem sempre significa bem-estar, nem sempre significa saúde, quando esses esquemas entram de alguma forma em desequilíbrio, o indivíduo entra numa crise de transformação, onde ele revê valores, conceitos, condutas e assim por diante. Nós mostramos também, Marta, ainda que de maneira ligeira, o impacto de uma crise. Então, normalmente, uma crise traz no seu movimento alguns impactos, como, por exemplo, num processo de crise, o indivíduo pode experimentar incertezas, insegurança, abandono, separação, desproteção. A falta de sentido, muitas vezes, acontece. O indivíduo começa a se perguntar, mas e agora? O que é que eu faço? Eu não consigo enxergar um sentido para isso tudo que eu estou vivendo. Então surgem questionamentos, o indivíduo pode experimentar um vazio, a aflição, a ansiedade, o desespero, o medo, em alguns casos, em alguns graus também, o ódio, a revolta, a perda da fé, uma certa perplexidade diante daquela situação, mas como assim? Eu? Como? E agora? O que faço? Então são impactos que normalmente acontecem, ou podem acontecer. Agora ficou da gente conversar um pouco mais profundamente, Marta, sobre ainda que tenhamos falado ligeiramente, mas como lidar com uma crise. Claro. Nós falamos algumas coisas nesse sentido, mas eu gostaria de retomar um ponto que é sempre muito importante, qualquer que seja a crise, poderíamos até dizer, Marta, qualquer que seja o momento de vida da pessoa, não necessariamente numa crise, mas com certeza durante uma crise na vida de uma pessoa, é a fé. Porque quando a gente fala de fé, a primeira coisa que vem à mente de uma pessoa que orienta a sua vida dentro de uma perspectiva religiosa, fé significa orar. É evidente que a oração sincera, aquela que vem do coração, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, é um ato de fé. Sem dúvida que a fé pode começar no ato da oração. Mas a fé vai além da oração. A fé é uma relação que o indivíduo estabelece com a vida, com aquilo que transcende. A fé conecta o indivíduo com a totalidade. A fé é essa ponte que faz essa conexão entre o indivíduo e o todo. É, portanto, um tema e um fenômeno da ordem da espiritualidade de cada um. Portanto, a fé é um dos elementos mais importantes em todo o processo de crise. Porque se o indivíduo perde a fé, ele perde o sentido. Ele perde a motivação básica para continuar no processo de enfrentamento e de superação ou até de compreensão daquela crise. E gostaria também de destacar um ponto nesse sentido, Marta, dentro da temática fé. Nós que temos toda uma formação espírita, entendemos que a fé, ela tem uma base importante dentro do pensamento espírita, que é aquela certeza de que as coisas não estão separadas, de que o indivíduo faz parte de uma totalidade. Por que isso? Porque no momento de fé, perdão, no momento de crise, sim, o que que acontece? É muito comum que a pessoa se sinta desprotegida, desamparada, e muitas vezes ela diz assim: eu perdi o meu chão, e agora? O que que eu vou fazer? Essa experiência de desamparo, de desproteção, de estar separada, desconectada, isso é uma coisa muito importante e deve ser observada. E vamos conversar um pouco sobre isso, Marta, não é? Claro. Porque isso, quando chega às raias de um transtorno psicológico, ou o indivíduo evolui para um quadro de transtorno da ansiedade, por exemplo, o transtorno do pânico, ou ele pode caminhar aos poucos para um transtorno de humor, por exemplo, a depressão. Porque por trás da depressão, da ansiedade, o que normalmente nós vamos encontrar na experiência mais profunda da pessoa é exatamente uma sensação de desamparo e desproteção. E quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, muitas passagens que poderíamos aqui citar, mas não é o caso, mas poderemos apenas destacar uma questão que está em O Livro dos Espíritos, 607A, que diz assim, ó, tudo é solidário em a natureza. Ou a 540, que propõe exatamente a mesma ideia, tudo se encadeia, esse verbo encadear, tudo é solidário, todos esses fenômenos se entrelaçam, essa ideia de união, de conexão, ela atravessa o Livro dos Espíritos, há muitas referências, eu tenho até um estudo onde eu mostro exatamente onde é que estão essas citações de maneira assim bem precisa, exatamente para mostrar a ideia de que o pensamento espírita é de totalidade e nos dá a certeza de união e de conexão. Eu gosto de citar uma frase do Leon Denis, que eu confesso que eu não me lembro se eu comentei aqui da outra vez, Marta, mas vamos lá, que diz assim, olha, tudo, não, perdão, isso está no Livro dos Espíritos ainda, tudo então se liga, tudo se encadeia, desde o alfa até o ômega, como está em Kardec, Livro dos Espíritos, no finalzinho da introdução, nós encontramos exatamente essa ideia. Eu ia falar do Leon Denis, exatamente o Leon Denis diz assim, em O Grande Enigma, no capítulo 3, é uma frase que nos faz pensar e é o fundamento da nossa fé, da nossa convicção. Todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão quando tivermos compreendido que a vida é a comunhão universal e que Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. Então, essa ideia que está lá em Um Grande Enigma, aliás, uma grande obra do grande Leon Denis, essa ideia de que nós fazemos parte dessa comunhão universal, Deus e todos os seus filhos vivemos em conjunto essa vida, eu tenho a impressão que é isso, Marta, que nos garante a certeza de que a fé é sempre possível. Porque o indivíduo foi criado para ter fé. Não ter a fé é um desvio, é algum tipo de desequilíbrio que nós merecemos superar. Então, a fé é o elemento natural, por isso que Allan Kardec coloca como primeira lei moral, que é o capítulo 2 da terceira parte de O Livro dos Espíritos, a lei de adoração. É verdade. Não é por outro motivo. Então, a fé é essa certeza de que todas as coisas estão interligadas e que no momento do desafio, no momento da crise, é bom que a gente não perca a nossa fé. Mesmo que a gente não entenda muito bem o que está acontecendo, porque ter fé não significa entender tudo. É sentir que tudo tem um propósito, mesmo que a mente racional não alcance. Não tem dúvida. Mas o coração sabe no fundo o que está acontecendo. Não tem dúvida. Não com é? Com certeza. Eu acho até que no nosso estágio, quer dizer, não é que eu esteja fazendo aqui uma apologia contra a razão, nada disso, mas até porque a doutrina espírita é alicerçada numa fé raciocinada. Sem dúvida. Mas muitas vezes nós usamos esse expediente, né? Aliás, é bem característico do nosso estágio, né? Uhum. A gente utilizar, é, né, os bons instrumentos, né, de forma sofismática. Uhum. Então, acabamos utilizando, né, essa razão para racionalizar tudo e, de alguma forma, acabar saindo meio pela tangente acerca do enfrentamento natural que devemos ter diante das situações. É, né? E isso não é o comportamento adequado, porque indivíduo certeza. Se distancia e, na verdade, se enfraquece. É verdade. Porque a razão não é tão potente assim. Ela é de uma força extraordinária, mas há muitas fragilidades no nosso processo racional. Quando Kardec diz, sem dúvida, que a fé é raciocinada, ele não está dizendo que fé é igual à razão. Fé não é igual à razão. Fé é fé, razão é razão. Claro. O que nós aprendemos em doutrina espírita é que a nossa fé, ela está fundamentada em evidências. Não é a fé cega, como se propunha no passado medieval, em que o indivíduo poderia dizer assim com a total tranquilidade: eu creio, ainda que seja absurdo. É isso mesmo. Não é isso. Claro. Eu creio porque eu sei, porque eu conheço, mas a fé, sem dúvida, é da ordem emocional, alicerçada, fundamentada numa razão, numa compreensão lógica, como Kardec deixa muito claro. Mas fé é uma experiência do coração, é do sentimento. De modo que é um elemento importante no processo de enfrentamento da nossa crise. É o das oposto nossas crises. Da alienação, né? Sem dúvida, porque na alienação o indivíduo se distancia, ele permanece numa fé cega que na realidade não tem força para consolar nem para esclarecer o indivíduo. Não tem dúvida. Por isso que a fé, Allan Kardec destaca isso na questão 922 do Livro dos Espíritos, a fé no futuro, por exemplo, é uma das dimensões do processo de conquista da nossa felicidade. A fé é tão importante que ela entra no processo de construção da nossa própria felicidade, como está lá. Do ponto de vista da vida material, a felicidade consiste na posse do necessário, mas para a vida moral, a fé no futuro e a consciência tranquila. Então a fé é esse sentimento, vamos dizer assim, prospectivo. É diferente da culpa e do remorso. Porque se por um lado esses dois últimos, culpa e remorso, nos prendem ao passado, eu tinha que voltar atrás no tempo para poder refazer isso, mas se eu pudesse ter entendido alguma coisa nesse sentido, se por um lado a culpa e o remorso fazem isso, a esperança, a fé, o otimismo são prospectivos, porque projetam o indivíduo na direção do futuro para que ele encontre um sentido para continuar vivendo no aqui e agora, no meio de uma crise, superando aos poucos esse processo, aprendendo com isso. A fé tem esse poder de dinamizar a caminhada do homem no processo da crise e, ao mesmo tempo, lhe dar forças para suportar as dificuldades, porque ele tem o fundamento básico nele, que diz assim: nada é por acaso e tudo está encadeado. Você pode não entender, tenha calma, tenha paciência, mas não tem nada fora do lugar. As coisas estão caminhando para uma unidade, como diz o Livro dos Espíritos. Espera e trabalha. Bom, há outros aspectos aqui, Marta, acho que podemos considerar. É importante também que, no momento de uma crise, a gente pense o seguinte. Vamos avaliar aqui juntos, Marta. Existem situações que podem ser mudadas. E existem situações que vamos ter que aprender a conviver. Esse é um aspecto importante, uma estratégia bastante adequada para lidarmos com as crises. Uma pergunta importante no momento da dificuldade, da dor, da aflição, da crise. Isso eu posso mudar? Bom, se eu não posso mudar, já está resolvida a situação. Mas isso é uma apatia, uma indiferença? Não, é uma tomada de consciência, é uma resignação dinâmica, como você comentou da outra vez, como Leon Denis fala em uma das suas obras, é um dever do homem lutar contra a adversidade. Claro. Mas depois de tudo tentado, digamos assim, tentou de vários modos, não conseguiu, o caminho do homem sereno há que ser a resignação. Esse é o caminho do homem sereno. Não há outro caminho, senão o que se constrói é o vazio que vai abrir um espaço para a revolta. Então, essa situação pode ser mudada ou eu tenho que aprender a conviver com ela? E aí cada um que sabe a sua própria resposta, não é? Um aspecto importante também, Marta, para lidar com as crises é olhar para a nossa sombra. Como é que é isso? Porque nós temos a nossa sombra. O que é isso? É aquela área que eu ainda não olhei para ela com cuidado e vou colocando na mochila aquela poeira embaixo do tapete. Será que eu já me conheço o suficiente? Então, o autoconhecimento é um primeiro passo fundamental para lidarmos com as crises, porque quando eu entro em contato com a minha sombra, o que vale dizer? Aquelas áreas que não foram ainda iluminadas, luarizadas pelo processo do autoconhecimento. Quando eu não entro em contato com isso, eu posso transformar a crise num motivo de vazio, de insatisfação. Eu não aprendo a crescer com o desafio e a partir do desafio, porque eu não compreendo o sentido dele. Então, é importante que a gente entre em contato. E se tem uma coisa para despertar do nosso lado de sombra, Marta, é a dor. Porque aí vem à tona, vamos colocar no plural, vem à tona mesmo um conjunto de fatores que até então nós conseguimos invernizar, de certo modo, com uma tinta assim social, em que o indivíduo vai se mascarando, vai levando assim a vida como ele pode, mas no momento da dor ele se mostra. Aquela pessoa, por exemplo, que tem um potencial de agressividade, ou de revolta, ou de insatisfação, muito bem guardada ali, no momento da dor, é como se o indivíduo se desmascarasse. Ele diz assim, mas já estou passando por isso mesmo. Então ele se mostra, na verdade, como ele é. Isso é muito positivo, porque é o momento dele se perceber e crescer. Esse é um momento positivo, não é? Henrique, o caso das uhum. pessoas, né, que diante da crise, mesmo no momento de muita dor, uhum. né, ainda assim se negam a fazer um movimento de autoconhecimento que eles já percebem, né, ser emergencial, mas... como eles ainda acham muito doloroso, uhum. né, se sentem muito desconfortáveis, até fundamentalmente por causa da questão do orgulho, né, de reconhecer que comum. Toda uma trajetória de vida, na verdade, foi alicerçada em bases ilusórias, digamos uhum. assim, uhum. A pessoa ainda se nega, né, diante da dor e parte para o caminho de... vitimização. Ou seja, ela se acha vítima, uhum. né, diante daquilo tudo, e aí vítima só cabe a ela, diante de tanta dificuldade e dor, se sentir deprimida. É uma estratégia que o indivíduo adota, às vezes não é tão consciente, em outros casos sim, isso é consciente mesmo. como lidar com isso? É uma questão interessante, Marta, e isso tem a ver com o nosso grau de maturidade psicológica, de maturidade emocional. Espera-se de um adulto, verdadeiramente adulto, vamos dizer assim, que uma coisa é adquirir idade, outra coisa é adquirir a maturidade. Nem sempre esses caminhos são equivalentes, mas espera-se de uma pessoa com alguma maturidade que ela não se vitimize. Porque a pessoa que se vitimiza, na realidade, ela está mostrando um lado dela ainda muito imaturo. Somente pessoas imaturas é que se vitimizam. Normalmente a gente pensa que isso é o orgulho. De fato, é o orgulho, como você comentou, e é mesmo. Agora, por trás de uma pessoa com comportamento orgulhoso, existe uma pessoa imatura, que até isto revela a nossa imaturidade. Então, no momento de crise, quando a gente se recusa a olhar os fatos como verdadeiramente eles são, a nossa imaturidade faz com que a gente siga por alguns caminhos complicados. Um deles é esse, o outro é acusar alguém. Porque se eu me coloco como vítima, tem um algoz nessa história. Sim. É sempre assim. Onde tem vítima, tem o vitimizador. Claro. Então alguém é o responsável. E às vezes nós culpamos o outro acusando-o e colocando-o como responsável, ou de uma forma direta ou uma forma muito sutil. A forma direta todo mundo sabe. Mas você também nunca colaborou? Como que você teve coragem de fazer isto comigo? E assim por diante. Agora, o processo sutil é assim. Não que eu não queira assumir, mas você, de vez em quando, aí é uma maneira sutil de acusar o outro. Sim. Então, quem se vitimiza sempre acusa alguém. Claro. E isso também é da nossa imaturidade psicológica. Geralmente, eu acho que é muito forte, mas eventualmente, né, essa vítima é o próprio algoz. É verdade. É possível, Marta. Pois é. É porque não existem vítimas, ninguém é vítima de ninguém, claro. Marta. A psicologia deixa isso muito claro, alguns textos espíritas também. É quase que um jogo, né? É um jogo na realidade, né? É. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de mães. Mães que se vitimizam e mães que são vitimizadoras. Porque uma área da psicologia que estuda a dinâmica dessas relações interpessoais é muito interessante. Tem três posições básicas do indivíduo. A vítima, o algoz e o salvador. Vítima todo mundo conhece, a gente já falou. O algoz é aquele que faz alguém sofrer, enfim. E o salvador é aquele que quer ajudar sem ninguém pedir ajuda. Porque ele parte do princípio, vamos falar de uma mãe salvadora. A mãe salvadora é assim, é aquela que entende que o seu filho é tão limitado, é tão coitadinho, que não sabe fazer nada. Então, vitimiza o filho. Mas mãe, meu filho, você ainda é uma criança, você só tem 25 anos. Enfim, você não vai saber fazer isso, você não vai dar conta disso, aí a mãe faz. Mas só que chega um momento em que esse garoto desperta, então ele vai negar essa condição em que a mãe o coloca por imaturidade dela, então ele sai da vítima e quer respirar, quer fazer as coisas. Aí a mãe, que também nesse caso é profundamente imatura, mas age com boa vontade, sem dúvida, essa mãe, ela sai da condição de salvadora e vai para a vítima. Mas meu filho, mamãe sempre fez isso de boa vontade e isso pode gerar culpa. Querendo o melhor para você. Eu sempre quis o melhor, eu abri mão de toda a minha vida e você agora, meu filho. Então essa mãe se vitimiza. Mas quando o filho insiste no processo, aí a mãe viu que a vitimização não dá certo, o que ela faz, né, Marta? Ela vai pro algoz. Também não conte mais com a minha ajuda. Exatamente. É isso que eu ia dizer. Então, ao mesmo tempo é vítima, ao mesmo tempo é algoz também. Esses papéis se alternam na nossa vida com a maior facilidade. Então, tem um autor que propõe uma superação disso de uma forma muito interessante e que, podemos dizer assim, essas três condições são condições de ego mesmo. É quando nos identificamos com o nosso ego. Então, por exemplo, no algoz é o ego dominador, autoritário. No salvador é o ego que controla o outro, porque o outro nunca é capaz de fazer nada. E a vítima é o ego fraco, vitimizado, enfraquecido. A saída não está em nenhuma dessas três condições, porque são todas da nossa imaturidade psicológica e, na visão espírita, do nosso grau de evolução espiritual, que corresponde à nossa maturidade psicológica e emocional. Como é que a gente supera isso? Se imaginarmos um triângulo, é preciso olhar o centro desse triângulo e projetar, imaginar uma projeção em 3D e olhar de cima, transformando esse triângulo numa espécie de pirâmide, e olhar o triângulo sobre a mesa, mas olhar de cima. É quando olhamos de cima, nós transcendemos essas condições transitórias e nos identificamos com o eu imortal, que é o self. Não é mais o ego, é o self. Então, na condição do self, você não se vitimiza, porque ninguém é vítima de ninguém, você não persegue ninguém e você não quer salvar e ajudar quem não quer ajuda. O self é aquela condição da nossa maturidade psicológica, espiritual. Agora, para isso precisa muito trabalho. É, até porque essa coisa do salvar, né, quando a pessoa se torna adulta, aquilo passa a ser sufocante, não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. E é assim, nas crises, se a gente ficar no ego, vai para uma dessas três condições. Para enfrentar saudavelmente uma crise, temos que nos identificar ou nos conectar com essa dimensão mais profunda do eu espiritual, eu profundo ou self, né? Talvez a gente possa retomar isso depois, né, Marta? Isso. Nós estamos ouvindo Meditação de Thaís e precisamos fazer um breve intervalo. Já temos aqui várias participações. Vamos lá. E ainda as anteriores do primeiro programa. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouquinho. Até lá. Pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista.